Essentiel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Allez, où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un show de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Sabemos que não há melhor retorno que um investimento feito nas pessoas e no ambiente. Por isso aplicamos o nosso dinheiro na proximidade, na interajuda, no desenvolvimento social e na sustentabilidade. No crédito agrícola, acreditamos que não é o dinheiro que faz girar o mundo, mas sim o bem que se pode fazer com ele. Crédito agrícola. Estamos cá por um bem maior. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, registada junto ao Banco de Portugal, sob o número 9000. Um bom dia transforma-se em good morning. E uma bica em expresso. E aqui o bacalhau, se não é para a mesma coisa. Os portugueses sabem que a saudade fala português. E todos sabem que podem contar com o Banco Montepio, aqui e em Portugal. Um banco português que fala a nossa língua. Um banco português que fala our language. Um banco português que fala notre langue. Um banco português que fala uns a vesprar. Banco Montepio. Valores que crescem consigo. Celebre connosco os 25 anos do Escritório de Representação do Crédito Agrícola em Paris. Em 25 anos muito mudou, mas há uma coisa que se mantém constante: a proximidade do crédito agrícola. Durante um quarto de século temos sido um pilar de apoio para a comunidade portuguesa e francesa, oferecendo serviços financeiros de excelência. Visite-nos em Paris e celebre connosco estes 25 anos de confiança e dedicação. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, registada junto do Banco de Portugal, sob o número 9000. L'Atelier Papille à Fleury-les-Aubrais. Vous cherchez du pain de qualité? La boulangerie artisanale L'Atelier Papille vous prépare chaque matin des pains de qualité. Fait maison, à base de farine 100% française et des viennoiseries croustillantes. Profitez de l'offre 4 baguettes pour seulement 3 euros. L'Atelier Papille, c'est aussi une restauration gourmande et variée. Savourez nos plats chauds, sandwichs, salades fraîches ou pizza. L'Atelier Papille, au 73 rue André Bosseau, sur la Nationale 20 à Fleury-les-Aubrais, en face de Norisco Polytechnique, ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. Pour votre santé, bougez plus. Arc-en-ciel, arc-en-ciel. Convosco, a partir deste momento, está a vossa amiga Cristina. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Deixar Amigo, não chore. Por favor, eu peço que a vontade de Deus leve a todos os seus, não importa o sucesso. Amigo, não pare. O show tem que continuar. Ninguém pode me ver, mas o povo e você podem me ouvir cantar. Que estou ao lado de Deus e Ele em todo lugar. No seu coração, em qualquer canção que você canta. Que estou ao lado de Deus e Ele em todo lugar. E a nossa canção se faz oração pra quem escuta. Amigo, não pare. O show tem que continuar. Ninguém pode me ver, mas o povo e você podem me ouvir cantar. Que estou ao lado. Quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. E olá, muito bom dia amigos ouvintes, cá estou novamente com vocês para assim animar esta manhã de sábado, 9:09 da manhã neste sábado 7 de dezembro. É, gente, já estamos em dezembro, uma semana já lá se foi, não é assim? Então tudo bom neste manhã de sábado, vamos então despertar com boa, excelente música portuguesa, a vossa companhia do outro lado, bem sei, está... Está escuro, está cinzento, está inverno, mas nós cá dentro trazemos a luzinha, aquela luzinha que bem que faz, claro que sim. A alegria da vossa casinha somos nós com a boa música e vocês do outro lado também podem participar neste programa e assim ajudar, sim senhor, a trazer novas músicas, novas ideias e por que não vir até cá. Ao 02-38-43-48-00, mas também ao 266 muito favor, banhe, catou, sim senhora, das 9 até ao meio-dia. Tudo bom, uma excelente manhã e vamos a isto, vamos à boa, claro, à boa música portuguesa e já de seguida ficamos com

que és militar, se a terra mãe tu queres honrar, segue o exemplo de um soldado com ralé, que morreu e está num templo, mas ninguém sabe quem é. Soldado, lá na trincheira, se vires o porta-bandeira tombar com ela no chão, levanta, louco soldado, num trapo verde encarnado, tu tens a pátria na mão, que a pátria vem nessa bandeira imponente, da cor do sol no poente, da cor do mar e da esperança. Defende-a bem, para isso tens a espingarda e vestes aquela farda com que vencemos na França. Soldado com ralé, que morreu e está num templo, mas ninguém sabe quem é. Na pele sem se ver, e cada bairro antigo é um abraço de solidão e cansaço no viver dessa mulher. Lisboa é uma história sem idade, traz no vento entre a liberdade e um verso no olhar. Lisboa é esse bairro sempre novo, é a história desse povo que se fez um dia ao mar. Se Lisboa sonhasse, eu sonhava com ela, enfeitava a saudade, punha um cravo à janela, no olhar da cidade, eu plantava um jardim. Se Lisboa sonhasse, o seu sonho era assim. Lisboa é um grito de gaivota, uma varina na lota, um adeus sempre a chegar. Lisboa abraça o mar numa canoa e à noite a madragoa corre de cantar. Se Lisboa sonhasse, eu sonhava com ela, enfeitava a saudade, punha um cravo à janela, no olhar da cidade, eu plantava um jardim. Se Lisboa sonhasse, o seu sonho era assim. Música. isto foi para recordar bons tempos, recordar como foi bom a noite passada, a noite do 30 de novembro, aquela noite de fados que a Rádio Arc-en-Ciel organizou. Na verdade, temos que agradecer imenso pelos fadistas, os fadistas que tiveram uma voz excepcional. Sim, senhora, deram-nos aquele arrepio nas costas, sinceramente. O Mathieu Domingues, este jovem, sim, senhora, dos 20 aninhos, e, sinceramente, uma voz extraordinária. Lúcia Araújo, o mentor, pode-se assim dizer, aquela voz já confirmada, e os senhores que acompanharam à guitarra, tanto o Manuel Miranda, voz de rádio, claro, sim senhora, numa rádio em Paris, uma voz e o saber de guitarra, tocar guitarra, aquela guitarra portuguesa, que bem que foi, sinceramente. João Filipe também é extraordinário. Na verdade, numa noite de fados como aquelas, temos que ter mais. Espero que sim. Foi um momento mesmo extraordinário. Gostamos muito. E casa cheia cá em casa, que bem que faz. Claro que sim. Depois também temos que tirar ali um muito obrigada aos trio Luso Latino, que também nos puseram a dançar. E a rádio agradece imenso toda a equipa da Rádio Arc-en-Ciel, que seja a equipa do Conselho de Administração, como a equipa dos Benévolos. Passámos um momento extraordinário e, na verdade, temos que voltar a começar, porque assim, temos tudo entre as mãos e há que pôr as mãos à mesa, não é, gente? Claro que sim. Precisamos então de vocês também, do outro lado, público que assinem do outro lado, mas temos que organizar muitas mais vezes isto. Foi mesmo extraordinário. Não pode haver lugar para todos numa pequena sala, mas temos uma pequena sala para todos os dias. Pensem bem. Há que organizar. Claro que sim. Vamos a isto, vamos à música e de seguida ficamos na voz de Tony Carreira, Mon Fado já. Chemin d'ombre et de lumière, fait de tristesse et de joie. À l'air libre entre deux terres, rêve au vent, mon cœur va. C'est une voix, une guitare, mon fado, mon fado. Une danse en rouge et noir, mon fado, mon fado. Sous la mer, la musique de mon enfance, un amour dont je suis fier, près de vous, tous ensemble. C'est une voix, une guitare, mon fado, mon fado. Mon fado, mon fado. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Que bem, está chegando o Natal, mas é verdade, gente, já entramos nesta época natalícia daqui por 17 dias, sim senhora, já estamos, sim senhora. Então já começam aqueles Les Marchés de Noël, onde vocês podem, tá chuvinha, tá cinzento, tá tudo, mas on n'est pas en sucre, on peut sortir. E claro que todos eles precisam de vocês, claro que sim, nem somente a internet é... Claro que não, nem somente a internet é comércio. Ajudar o comércio de proximidade e ir fazer as comprinhas naqueles mercadinhos, sim senhora. E claro, já começamos nesta época natalícia, bem sei, por vezes um pouco mais triste, porque falta alguém naquela mesa e é complicado, claro que sim, mas é vida e temos que continuar, não é assim? Claro que sim, muita coragem. E vamos lá, que já é da manhã. Não tenho nada a temer. Sozinha. 96.2. La FM en couleur. Meu bom amigo Guizinho, será que me podes explicar o que é que se passa com estas mulheres? Só nos dão amor. Meu Deus, o que nos está a acontecer? Sempre que vamos cantar a qualquer lugar, eu penso que é do meu perfume. Eu cheiro bem e elas querem me beijar. Amigo, acho que tu tens razão. Algo estranho está mesmo a acontecer. Será que é do meu acordeão? Mas as mulheres querem me enlouquecer. Que se passa com elas? Que se passa com elas? Só nos dão amor. Passa com elas, nos dão amor. A moda vai pegar, se não nos querem largar. E toda a noite com calor. Nunca vi tanta mulher atrás de mim. Eu ando sempre bem disposto, rezando a Deus para isto não ter fim. Meu grande amigo é mesmo bom demais. Eu nem me importo com tantos beijinhos. Vamos cantar em muitos arraiais, dar às mulheres todos os nossos miminhos. Que se passa com elas? Que se passa com elas? Só nos dão amor. Para elas bailamos, para elas cantamos melodias de amor. O que se passa com elas? Que se passa com elas? Só nos dão amor. A moda vai pegar, se não nos querem largar. É toda a noite com calor. Que se passa com elas? Só nos dão amor. A moda vai pegar, se não nos querem largar. E toda a noite com calor. Que se passa com elas? Que se passa com elas? Só nos dão amor. Para elas bailamos, para elas cantamos melodias de amor. Que se passa com elas? Que se passa com elas? Eu não sei por que razão que Deus me deu esta sina. Tenho mal ao coração só em ver a Carolina. Quando chego à casa dela, começa logo a andar à roda. Eu não falo, não dou trela, mas que diabo de sogra. Por que será que és assim? Ai, ai, ai, Carolina, por que não gostas de mim? Ai, ai, ai, Carolina, por que será que és assim? Ai, ai, ai, Carolina, por que não gostas de mim? Ai, ai, ai, Carolina, com a filha sei, sem a sua permissão. Só Deus e eu é que sei esta grande confusão. Quando me aproximo dela, logo ela me empurra. Mas que raio de cadela! Mais vale eu falar para a burra. Porque será que és assim? Ai, ai, ai, Carolina, porque não gostas de mim? Ai, ai, ai, Carolina, porque será que és assim? Ai, ai, ai, Carolina, porque não gostas de mim? Ai, ai, ai, Carolina. Se eu soubesse o que sei hoje, já não te queria, menina. Eu já estaria bem longe do raio da Carolina. É assim a minha sorte. Que remédio vou gramar? Eu até pedi a morte para a sogra não aturar. Porque será que és assim? Ai, ai, ai, Carolina, porque não gostas de mim? Ai, ai, ai, Carolina, porque será que és assim? Ai, ai, ai, Carolina, porque não gostas de mim? Ai, ai, ai, Carolina, porque será que és assim? Ai, ai, ai, Carolina, porque não gostas de mim? Ai, ai, ai, Carolina, porque será que és assim? Ai, ai, ai, Carolina, porque não gostas de mim? Ai, ai, ai, Carolina, porque será que és assim? Ai, ai, ai, Carolina, porque não gostas de mim? Ai, ai, ai. Eu estou distante, mas estou lembrando de você, amor. Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor, pois estou sentindo uma vontade louca de beijar seus lábios, de abraçar seu corpo e ficar quase louco com um beijo seu, de falar de mim e não repetir a palavra adeus. Por isso agora estou lhe mandando este cartão postal. Ele é uma foto da catedral, onde nos beijamos com juras de amor. Perante ao altar, nossos corações se amavam tanto, e os nossos olhos banhados em prantos. Lembro que chorei e que você chorou. Mas estou lembrando de você, amor. Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor, pois estou sentindo uma vontade louca de beijar seus lábios, de abraçar teu corpo e ficar quase louco com um beijo seu, de falar de mim e não repetir a palavra adeus. por isso agora estou lhe mandando este cartão postal. Ele é uma foto da catedral, onde nos beijamos com os ginásio de amor. Perante ao altar, nossos corações se amavam tanto, e os nossos olhos banhados em prantos. Lembro que chorei e que você chorou. Estou lhe mandando este cartão postal. Ele é uma foto da catedral, onde nos beijamos com os olhos de amor. Perante ao altar, nossos corações se amavam tanto, e os nossos olhos. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. De seguida ficamos na voz dos Maravilhas, Mãezinha. Música descobrida este verão, sim senhora, mas ainda cá, toca cá dentro, claro que sim. trabalho não. Domingo não trabalho não. Domingo que eu quero é muita diversão. Na segunda lá vou eu cansado. Na terça já vou mais acostumado. Na quarta é a conformação. Na quinta já melhora a posição. Na sexta é só alegria. Vem o sábado e é o que eu queria. É uma beleza e aí não falho. Vem o domingo e eu não trabalho. Domingo não trabalho não. Domingo não trabalho não. Domingo não trabalho não. Domingo que eu quero é muita diversão. Respeito quem trabalha domingo. Alguém o faz enquanto eu estou dormindo. A vida não pode parar. E no domingo lá vai gente a trabalhar. Cada um tem sua fantasia. E aquela que eu bem queria era ter sempre no meu bolso algum. E não trabalhar em dia nenhum. Terça já vou mais acostumado. Na quarta é a conformação. Na quinta já melhoro a posição. Na sexta é só alegria. Vem o sábado e é o que eu queria. É uma beleza e aí não falho. Vem o domingo e eu não trabalho. Domingo não trabalho não. Trabalho não, domingo não trabalho não. Domingo que eu quero é muita diversão. Domingo não trabalho não, domingo não trabalho não. Domingo não trabalho não, domingo que eu quero é muita diversão.

Cinderela com os Iris. Eu esta música, sinceramente, não sei vocês, mas isto dá para cantar na casa de banho, ali a música a fundo, o cabelo no ar, não acham? É mesmo, para despertar logo de manhã? Claro que sim. Música e de boa, claro que sim. É para isso que estamos cá hoje com vocês, para meter melhor da música portuguesa, despertar esta manhã de cinzenta de sábado, sábado 7 de dezembro, onde vamos aqui pôr a música a fundo. Ora, nem mais. Vamos a isto. Ana Duarte, Amor ou Travessura? Ai, santo nome, vamos a isto já. Amor ou Travessura? Foi Ana Duarte, então, que nos vai cantar isto. Te provoca em mim desejo. Espero que me ligues, aguardo que me digas. Vem ao meu encontro no País das Maravilhas. E numa dança, um vinho gelado. Penso que tu já estás a meu lado. Na minha boca, um trago a doçura. Contigo hoje será. Amor ou travessura? Amor ou travessura? Quero que me beijes e me leves à loucura. Amor ou travessura? Amor ou travessura? És a minha cama, sou tua dama nesta aventura. Amor ou travessura? Amor ou travessura? Quero que me beijes e me leves à loucura. Amor ou travessura? Amor ou travessura? És a minha cama, sou tua dama nesta aventura. Amo a vida, amo esse teu jeito. Saber teus segredos provoca em mim desejo. Espero que me ligues, aguardo que me digas. Vem ao meu encontro no País das Maravilhas. E numa dança, um vinho gelado. Penso que tu já estás a meu lado. Na minha boca, um trago a doçura. Amor ou Travessura, talvez foi feita na época do Halloween. Ana Morrosa, ai ai. Vamos a isto e mais boa música. E de seguida ficamos com Miro Freitas. Será que é confusão? Vamos lá ver. Depois do amor, isto vai ser seguido? Não, vai ser. Depois do amor e travessura da Ana Duarte, vamos ficar com a voz de Miro Freitas. Confusão? Será? Vamos ver. Chego em casa, é cá uma confusão. Diz que já passou da hora, qual a justificação?

da sua filha, aquela que o senhor concedeu. Quero pedir a mão da sua filha, porque ela me, o resto já me deu. Deu mesmo para dançar, deu mesmo. Vocês já sabem esta coreografia de cor e salteado. Claro que sim. Depois vamos ficar com o Cris Ribeiro. Cris Ribeiro com os seus pauliteiros. Cris Ribeiro foi ao fundo da caixinha da mãe ou da avó para tirar estes temas bem antiguinhos, estes temas populares da música, como é que eu ia dizer, música tradicional portuguesa, sim senhora. Ele tirou aqui um álbum completo com estas músicas mais antigas, música popular portuguesa, onde vocês podem encontrar o Cris Ribeiro. E desta vez vamos até aos pauliteiros, na Mirandela, se calhar. Fui a Miranda ver os palmeiteiros, ver os palmeiteiros. Eu fui a Miranda ver os palmeiteiros, ver os palmeiteiros. Eu fui a Miranda. Oh, baila, baila comigo, baila. Oh, baila, oh, baila, baila comigo, baila. É triste ver de novo, mas também que te vou mostrar. Tudo para a esquerda, oh, é. Tudo para a direita, oh, é. Tudo para a esquerda, oh, é. Tudo para a direita, oh, é. Eu fui a Miranda ver os palmeiteiros, ver os palmeiteiros. Eu fui a Miranda, eu fui a Miranda ver os palmeiteiros, ver os palmeiteiros. Eu fui a Miranda. Oh, baila, oh, baila, baila comigo, baila. Oh, oh, baila. Sim, senhora, e deu para saltar muito, para dançar. De seguida vamos ficar com Noah naquela mesa, e esta é dedicada a todos aqueles que no dia 24 à noite haverá aquela cadeira livre, vazia, e que há sempre aquela falta de alguém que foi cedo mais embora. Um papá, uma mãe, um irmão, e é sempre complicado. Então, para vocês, um pensamento muito especial para aquela mesa. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias e hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente com o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que sua filha eu fiquei sua fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, esta dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está a doer em mim. Naquela mesa está faltando ele. a saudade dele está a doer em mim. Sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que sua filha eu fiquei sua fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa, um jardim. Soubesse quanto dói a vida, esta dor tão doída, não, não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está a doer em mim. Naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está a doer em mim. Naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está a doer em mim. Está voltando ele e a saudade dele está a doer em mim. Estou bem a ti que eu acordo, nem que seja para falar. E nessas chamadas perdemos as horas e já são 3 da manhã. É mais uma madrugada passada a contar o que estou a passar. E sei que em ti posso confiar. Mesmo estando longe estou aí. Só quero que a vida um dia te faça feliz. Sabes o que és para mim e eu nem sei como dizer o quanto eu gosto de ti. O quanto eu gosto de ti. Quando não estou bem é ti que eu acordo, nem que seja para falar. Nessas chamadas perdemos as horas e já são 3 da manhã. É mais uma madrugada passada a contar o que estou a passar. Eu sei que em ti posso confiar. Mesmo estando longe estou aí. Só espero que a vida um dia te faça feliz. Tu nem sabes o que és para mim. Sim. David Carreira, Miquel Carreira e Tony Carreira, quanto eu gosto de te recordar, Sarinha. Claro que eles não podem esquecer, e foi um espetáculo em tributo então à memória de Mana e filha. De seguida vamos ficar na voz de Lucenzo, fugir, fugir, não para longe, pertinho. Levantar a poeira da estrada, beber um copo, chegar de madrugada. Felicidade não tem hora marcada, quem sorri para a vida não tem medo de nada. Levantar a poeira da estrada, beber um copo, chegar de madrugada. Andar em frente sem pensar em mais nada, que esta vida não é nada. Eu quero ver o sol nascer e ver o dia clarear. Eu quero ver o sol nascer, um novo dia celebrar. Sei que a verdade pode magoar, mas preferi ouvir-te dizer do que ter que ver para crer. Não tem mais romance, aquele amor fulminante. Já desconfiava ver-te assim tão distante. Mas olha só, a verdade veio com sabão em pó. Essa cueca branca cabe. Só vi quando deixaste para lavar. Com quem estás usando ela? Comigo só usas as velas. magoar, mas preferia ouvir-te dizer do que ter que ver para crer. E vimos então de ficar nesta lindíssima voz de Cláudio Rocha. Deixa a música tocar. De seguida vamos com mais e boa música portuguesa e vamos ficar com Lucy Teixeira. Ai, que loucura! Vamos a isto? Claro que sim. Quando chegares, meu Deus, ninguém te segura. Ai, que loucura, ai, que loucura. Quando chegares, vai subir a temperatura. Ai, que loucura, ai, que loucura. E sobe, e sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Quando não estás, fico sem adrenalina. Estima, mas quando vens palpita o meu coração e sobe, sobe, sobe a minha atenção. Agora, poder parar o tempo nessa hora, para que não Recordo-me quando te conheci. Eu olhei para ti. Estavas tão linda. E agora não dá mais para esconder o que eu sinto por ti. Ai, ai, só de mim. Um passarinho disse-me que sim. Às quatro da madrugada esperas por mim ou não? Eu ando louco sem saber se ainda és minha ou não. Meu coração anda para aí, ninguém o prende. E a liberdade não me deu ninguém mais quente. Será que és tu que ainda me tens? Ainda me sentes? Ainda me sentes? Meu coração anda para aí, ninguém o prende. E a liberdade não me isto que ainda me tens, ainda me sentes, ainda me sentes. Oh meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora. Animais, os Dama Loucamente, Los Romeros. E vamos continuar com Cláudia Pascoal. Nasci Maria, eu não sou Maria. E tu és uma Maria? Vamos lá. Maria, opa! Sou eu ser, se o meu caminho está atalhado. O meu nome não é Maria, mas para Maria nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria. Tantas vozes que nos gritam o que a mulher tem que ser. Honrada, casada, amada, mal acaba de nascer. Até quero ser ressolha, até quero ser honrada. Não me tirem já a vida, quem me dera até tringalha. Oh mãe, o que posso eu ser? Nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria. Ainda posso fazer muito, porque há muito para fazer. Tenho um monte de cedeira e muito não para desfazer. Oh mãe, o que posso eu ser? Nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci mulher. É Maria! Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria. Nasci Maria, nasci Maria. O meu nome não é Maria. nasci mulher. Sinceramente, Maria, de seguida. Ah, é eu esta adoro. E de certeza que vocês também. Ana Bacalhau e Cláudia Pascoal. Imperial ou é fino? Vamos lá ver. É assim, e acontece muitas vezes, e em todas as famílias, de certeza que também acontece. Ah, na minha terra disse assim. Ah não, mas eu na minha é assim. No norte, no sul, no centro, todos. E mesmo, eu digo sinceramente, eu sou de Sampaio Dantas, a minha terra vizinha, a terra vizinha da minha é Castelo de Neiva. E não temos o mesmo patuá. E vocês veem, vão ver que nesta música de Ana Bacalhau e da Cláudia Pascoal, é diferente também, mas eu adoro sinceramente. E esta vai para uma pessoa que se vai reconhecer facilmente. É sapatilha ou é ténis? Esta é para ti. De certeza que vais saber que é para ti. Isto não é o ataque, mas tens falta de noção. E depois diz: para não ser de surpresa, eu te ponto às 18 para marcar a reunião. Olha quem fala, tu dizes à minha beira, com pronúncia da Ribeira, quando estás ao pé de mim. Dizes: pega em vez de toma, dizes: bufa em vez de sopra. Olha, a Anangola é alta e coisa assim. Imperial é fino, ténis é sapatilha, bica é cimbalina, chicle é pastilha, luqueta cadeada e capuz, carapuço, estrugido é refogado, chapéu de chuva é chuço, cedrolho é pedreiro, moeiro é sarjeta, seta é frigideira e cabide é cruzeta. Já ouvi várias vezes. Tira o tênis do sofá. Lisboeta com letras, tira o para dizer pouco. Diz, ouviste, é muito louco, assim não dá. Tretas para ti, mãe, tem cinco letras. Dizer como é o cúmulo e tu sabes que assim é. Tu dizes teste, ele tampa, eu digo coxa. E tu manca e quando dizes toque, te labué. Imperial é fim, tênis é sapatilha, bica é cimbalina, chicle é pastilha, luqueta é cadeado e capuz, carapuço, estrugido é refogado, chapéu de chuva é chuço, cedrolho é pedreiro, bueiro é sarjeta, sarta é frigideira e cabide é roseta. Contigo tão vira tom, contigo são vira som e depois bom vira pão. Para mim o dedo ir a ver, para ti Lisboa é com E. Ouve lá e então, ouve, não sou eu que falo torto, toda a gente me entende, não é meu defeito. Se eu falo forte é meu direito, se o teu ouvido é bom, o meu sotaque é perfeito. Se digo fala bem, é para que tu seas meiguinha, como eu sou também, no meu jeito ó passinha. E quando eu digo bem, a tanta vez é para vir, eu até te falo bem, só é pena não me ouvires. E quando eu digo bem, a tanta vez é para vir, eu até te falo bem, só é pena não me ouvires. Imperial é fino. Imperial imaginem que é o sotaque, as beiras ali do norte, do sul e tudo isso. Imaginem nós, imigrantes, que ainda chegamos nós com o nosso. Ora, nem mais. Isto é que é uma zaralhada completa, claro que sim. Mas é verdade que há aqueles sotaques totalmente diferentes, mas também as maneiras de dizer, como elas têm, o bem é bem e o B nem sempre é bem ouvido, como a pessoa gostaria de o ouvir, não é? Claro que sim. Mas há aquelas maneiras de falar. Eu sei que quando casei e cheguei a Amarante, de terra do meu marido, passar a ferro era engomar. Na minha terra não existia, claro que não, era passar a ferro, não havia engomar, havia palavrinhas assim, e na verdade é acertar em uma frigideira, e há tantas assim, de certeza que vocês têm muitas para me dizer, claro que há. Mas voltámos a passá-la daqui um bocadinho, claro que sim. Então fiquem com esta ideia que é Ana Bacalhau e Cláudia Pascoal com o Imperial é fino. Nem mais. Vamos a isto e à boa música e ficamos desta vez com o Yossi, com Saudade da Madeira. Vamos até à Madeira. Gostariam de ir até à Madeira? Eu, por acaso, sim. Que lindo o bailinho da Madeira da Yossi. Ficamos já de seguida com os Dénia. Ela cismou. Hey. Não a quero ver chorar, nem a quero ver sofrer, mas não vou ficar com ela. Tem mesmo que entender que eu nunca irei trocar. Amor por tal usar.

da minha prisão. Quero ser livre e poder respirar sem a saudade no meu coração. Quando chegaste, meu anjo, libertei-me. Quero voar como tu e não voltar atrás jamais. Meu anjo de fogo, deixa-me sonhar. Meu anjo de fogo, ensina-me a voar. Meu anjo de fogo, vou te acompanhar, vou contigo para te amar. Meu anjo de fogo, deixa-me sonhar. Meu anjo de fogo, ensina-me a voar. Meu anjo de fogo, leva-me no ar, vou contigo a qualquer lugar. Quando vamos a uma delas, uma musicazinha de Natal, claro que sim, temos que começar a espalhar esta magia de Natal. O pedido de Natal será para vós. Coitados dos corações que por diversas razões têm que estar separados. E a noite de Natal não vão passar afinal com seus filhinhos amados. Uns porque vão trabalhar, ou como eu vão cantar, outros que estão divididos. Casais que já não se dão, têm que dizer que não ao ouvir este pedido. Passa comigo Natal, meu filho não pode ser. Por favor fica comigo. Filho, tens que entender, eu sei que pensas em mim. Cadeias e hospitais e que não podem estar juntos. Não deve haver maior dor, nenhum desgosto pior, que é nesta roda de esperança. Haver famílias assim, sem poder dizer que sim ao pedido das crianças. Passa comigo na casa, meu filho não pode ser. Só esta noite e mais nada. Se eu pudesse ficar, seria prender. hora nem mais. E vamos continuar com a boa música portuguesa. Desta vez. Deixa-me lá ver. Quem será? Bárbara Bandeira, Carro. Sim, senhora, uma lindíssima música. Não sei se vocês conhecem um dos seus últimos trabalhos da Bárbara Bandeira. Sim, senhora. E então, esta música que foi nos pedido de parte do senhor Dino para a Cláudia. Escuta bem, Cláudia, que é para ti. Música. Não pedi que tu me desses tudo, nem quase tudo. Eu nunca reclamei, fiz de ti dono do meu futuro. Nunca quis um restaurante caro, e se quiser sou eu que pago. Eu não fiz de ti nenhum culpado, mas se era para te ter avisado, queria que pegasses no carro, batesses à porta e implorasses. Juro, eu só queria que chorasses e me contasses o que é que viste em mim. Queria que pegasses no carro, batesses à porta e implorasses. Juro, eu só queria que chorasses e me contasses o que é que viste em mim. Quando te escutei que só por te ter eu era um sortudo, disseste tudo. Eu nunca fui ninguém, sou gota d'água no teu sobretudo. Ah, e se não dá, então há que assumir, já não dá, não. Eu já não vou remar, eu já não vou guiar contra a mão. Se aquela que estava cá aos tempos para mim já não está, não. Se aquela que estava cá aos tempos para mim já não está, não. Se não tens a noção, por ti eu circulava às 8 nem se 19. Eu subia a montanha mais alta só para sentir frio. Eu mergulhava à noite no guincho mesmo quando chove. Eu entrava no carro, mas querida, não tens a noção, que por ti eu circulava às 8 nem se 19. Eu subia a montanha mais alta só para sentir frio. Eu mergulhava à noite no guincho mesmo quando chove. Eu entrava que no carro, queria que pegasses no carro, batesses à porta e implorasses. Juro, eu só queria que chorasses e me contasses o que é que viste em mim. Queria que pegasses no carro, batesses à porta e implorasses. Juro, eu só queria que chorasses e me contasses o que é que viste em mim. Uau. Nunca quis o restaurante caro, e se quiser sou eu que pago. Mas se era para te ter avisado. Ei, claro que sim, estava ótimo. Ficamos numa outra Bárbara, Bárbara Tinoco, sei lá. Vamos lá ver se sabemos ou não. Música. Eu sei lá em que dia da semana vamos, sei lá qual é a estação do ano, sei lá. Talvez nem sequer queira saber. Eu sei lá porque dizem que estou louca, sei lá. Já não sou quem fui, sou outra, sei lá. mas tu sabes lá as guerras que eu tenho. Tu sabes lá das canções que eu componho. Tu sabes lá, talvez nem sequer queiras saber, mas tu sabes lá da maneira que te amo. Tu sabes lá, digo a todos que engano. Tu sabes lá, pergunto-te amanhã, mas não vais saber responder. E eu juro, eu prometo, e eu faço, e eu rezo, mas no fim o que sobra de mim. E tu dizes coisas belas, histórias de telenovelas, mas no fim tiras mais um pouco de mim. Então força, leva mais um bocado, porque eu não vou a nenhum lado. Leva todo o bom que há em mim. Eu não fujo, eu prometo, eu perdoo e eu esqueço, mas no fim o que sobra de mim. De Bárbara Tinoco, de seguida vamos ficar na voz de Nininho Vaz Maia. Hoje estou chateado. Chateado, porque pensas mal de mim. Fui mal interpretado. Não, eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu quero viver contigo, mas tu és má para mim. Eu sou o teu amigo, mas tu és má para mim. Minha mãe, juro se fiz mal a alguém. Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Chateado, porque pensas mal de mim. Fui mal interpretado. Não, eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu quero viver contigo, mas tu és má para mim. Eu sou o teu amigo, mas tu és má para mim. Minha mãe, minha mãe.

E depois da Ivete Sangalo, ficamos com Adriana Lua, Você Meu Mundo. Vamos a isto. Tudo que eu quero na vida é sempre amar você. Sem você eu fico perdida. Não dá pra esquecer. Você é aquele meu mundo e é parte de mim. Não dá pra viver sem sentido. O amor é mas vamos resolver. Eu quero. O nosso amor não é de hoje, e mesmo que ele fosse, faria tudo de novo, e ainda que pareça louco, mas ouve. Pode ser difícil, mas nós vamos aguentar. Vamos reviver o nosso amor cada manhã. Sempre que me olhas, eu sei que é tudo bem. Nós os dois sabemos que eu não quero mais ninguém. Dá-me só tua mão e deixa o lar. Depois desta briga fazemos as pazes. Amor, beijo daqui. Amor, beijo dali. Abraço bem apertado. Ninguém mais quer sair. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Seus olhos tão fascinantes. Foram estas três horinhas em vossa companhia, passou um novo ar. Desde já agradeço aqueles que participaram aqui pelas vossas chamadas e palavras. Que bom que é ouvir isto do outro lado. Muito obrigada, agradeço imenso. Amanhã é um dia muito importante para a nossa rádio, a Assembleia Geral. Todos os nossos sócios receberam o convite para assim participarem amanhã na Assembleia Geral da nossa rádio, saber como vai a nossa rádio, saber como vai a Associação IOTAL. E muito importante para que vocês sócios saibam a saúde da vossa associação, porque é nossa, também é vossa, e é importante que vocês estejam presentes. Então, permaneçam amanhã, por volta das 10 da manhã, estaremos então presentes para vos apresentar como foi este ano 2024. E aqueles que ainda não o são, tornem-se sócios da nossa rádio. Muito importante que a nossa rádio tenha associados, porque isto é assim, não é só escrever um papelinho, sou sócio, é muito importante para as autoridades, para que o SNRL, para que a Arcom, para que todos estes grandes, como é que eu ia dizer, estas grandes, estes, como é que eu ia dizer, quem manda, quem dá estes seres e tudo isso, tenham que acreditar em nós. Para acreditar numa associação, há que haver funcionamento. Para haver funcionamento, há que haver sócios. Para haver sócios, é tudo isto, é uma roda sem torno, mas com torno na mesma, porque nós precisamos da vossa ajuda. São vous les adhérents de Radio Arc-en-Ciel, on n'est rien. Donc devenez radio adhérents, devenez aussi animateurs de Radio Arc-en-Ciel. Parfois, ça peut être compliqué pour nous d'être dans notre petit coin et continuer seul face à des moments plus compliqués. Et on a besoin de vous, animateurs, publics, auditeurs, entreprises. Est-ce que nous, tout seuls, ici, on n'est rien? N'est rien du tout. J'ai beau avoir un titre, mais ce titre ne me sert à rien si on n'est pas seul. Si on est seul, on a besoin d'être de vous à nos côtés. On a besoin de montrer à l'Arcom, on a besoin de montrer aux entités que Radio Arc-en-Ciel existe, et pour qu'elle existe, il y a besoin qu'on nous mette en place effectivement des gens à nos côtés. Pourquoi des adhérents? Pourquoi des animateurs? Un animateur, très important. Oui, on est des amateurs. Oui, on est des bénévoles. Mais on a besoin que les autres viennent aussi à nos côtés. Je suis sûre que certaines personnes sont chez vous et vous vous dites, qu'est-ce que je m'ennuie dans ma vie? J'aurais besoin de quelque chose. Croyez-moi que l'association, une association peut aider. Avec des horaires différents, on peut tout mettre en place, on peut s'adapter. Des formations sont là sur place. Et hier soir, on était dans Madame la maire de Fleury-les-Aubrais a convié les animateurs, les bénévoles des associations de Fleury-les-Aubrais. Et je vous assure sincèrement, son discours était magnifique parce qu'effectivement, elle a parlé elle a évoqué qu'est-ce qu'un bénévole. Elle a évoqué plein de belles choses. Et je vous avoue sincèrement, ça donne la pêche, ça donne l'envie, ça donne envie de continuer. C'est vrai que les temps sont durs. Ils sont durs pour une entreprise, ils sont durs pour la vie du quotidien. Donc imaginez une association. C'est pas la nôtre, c'est pas notre argent, c'est pas notre vie, mais on y est. On se doit de l'être et on se doit de faire continuer, de faire perdurer ce qui a été créé il y a 39 ans en arrière. Ce n'est pas facile, mais seul, on n'est rien. Tous ensemble, on est beaucoup. C'est ce qu'on dit souvent et en français, c'est super bien dit. Et je vous le dis en français. Une pétale toute seule reste qu'une pétale. Une pétale assemblée reste une belle rose. Donc imaginez que nous tous ensemble, on peut faire quelque chose de bien. Il y a des événements, il y a des émissions de radio. Il y a plein de choses à faire dans une association, vous imaginez pas. Et c'est un bien-être intérieur. Parce qu'on n'est pas seul, on apprend, on se forme, on s'auto-forme, on apprend beaucoup de choses. Moi personnellement, j'en tire un bien que vous imaginez pas. Je partais vers le fond et Radio Arc-en-Ciel m'a aidé à me relever. La musique m'a aidé à me relever. Je parle de ma propre histoire parce que je trouve qu'elle est importante, parce qu'effectivement je suis arrivée tête baissée ici, et si demain ou n'importe quel jour je pars tête haute, parce que pour moi j'ai fait de très belles choses et je continuerai à faire de très très belles choses. Mais seul, on n'est rien. Donc, rejoignez Radio Arc-en-Ciel. Rejoignez Radio Arc-en-Ciel en termes de bénévoles, en termes de partenaires. Les partenaires sont très importants. Parce que comme je vous le dis souvent, c'est grâce à vous, à vos dons, à votre générosité, que les associations peuvent continuer. Mais pour ça, il faut aussi venir à l'Assemblée Générale de voir comment va Radio Arc-en-Ciel. Où va l'argent? Une question a été posée ce matin. D'ailleurs, je vous en remercie, monsieur. Vous avez été très pertinent et très insistant sur beaucoup de choses. Et ben, je vous donne rendez-vous demain. Vous m'avez promis d'être présent. Ben, soyez présent demain matin pour qu'on puisse évoquer tous ces sujets. Où va l'argent de Radio Arc-en-Ciel? Son sens, c'est où je te dis de saber em que está empregado o meu dinheiro, venha ver onde está empregado o seu dinheiro. 20 euros por ano é pouco, mas para a nossa associação é bastante, porque nós precisamos que vocês nos ajudem. 20 euros durante um ano, onde nós ainda damos a vantagem sobre os concertos da rádio, imaginem onde vai o dinheiro. Quem paga a luz, quem paga a água, quem paga impostos, não somos nós. Somos nós todos, e todos nós temos que pagar isso. Não se esqueçam. Estamos em conta então amanhã de manhã, por volta das 10 da manhã, para apresentar então a nossa associação perante a Assembleia Geral dos seus sócios. E se te queres tornar, por que não, um animador da nossa rádio, és o bem-vindo. De certeza que aí no fundo de ti estás-te a dizer, seria que talvez capaz, mas és capaz. Todos nós somos capazes. E o que eu digo, de vez em quando tornamos esta a possibilidade de termos formação. Tivemos uma vantagem enorme, mais ou menos há um ano, de termos a RDP Internacional, que se deslocou dos nossos estudos para assim formar os nossos animadores. E quem quis, não era? E haverá outras possibilidades desta maneira, e há sempre possibilidade de se formar, de se auto-formar, e nós estamos aqui para a formação. Aqueles que já sabem têm que transmitir o que sabem, e isso contamos muito com vocês. Tudo bom para vocês? Um excelente fim de semana, preparar talvez esta quadra natalícia, e em que uma voltinha até aos mercados de Natal, e fazer com que o mercado de proximidade consiga sempre ficar aberto, e graças a vocês também. É tudo isto que podemos tornar tudo possibilidade. Tudo bom para vocês? Vou-vos deixar, desta vez sim, sempre vos deixo. Um beijo grande, um abração, e então damos-nos encontro então para a semana estará cá presente o nosso amigo Matisse, que sim senhora, que fica cá com o seu programa, onde vocês podem descobrir então um programa totalmente diferente, mas um programa de manhã. E também podemos fazer isso com outros programas, e por que não, quando não podemos ficar sempre presentes todos os sábados, ficamos presentes um sábado sobre dois, que é o meu caso, e cá estarei sempre assim. Tudo bom para vocês? Um beijinho muito grande, um abração, e então damos encontro para a semana com a voz do Matisse. Tchau. Ah, sim, na próxima música, que é Convite de Natal, música pedida da parte do Jerome para a sua mamã, os seus familiares e também para os animadores da rádio. Fica por aqui, para ti também, aqui, Jerome, esta música para ti, o Convite de Natal. Tchau. Não é esta canção que vai mudar o mundo. E sei, não é este refrão que vai mudar a vida de quem vive na solidão, pesadelo profundo, e quem não tem amor nem pão, nem cama nem guarida. Pois vai, é tempo de chamar os justos que ninguém chama. Bom dia, são 11 horas no continente e na Madeira, 10 nos Açores. O vento forte deixou sem eletricidade milhares de casas no país de Gales e no sul da Inglaterra. A tempestade de Dara também adiou voos e jogos de futebol que estavam previstos para este sábado. A polícia judiciária deteve uma mulher de 30 anos.